I know you know it is. LG. Let's go. M4, baby. Some miles. BBM music, baby. Yeah. The premiere. Let the beat drop, beat drop. Say that when you at the club, you're not looking for love. That's cool, cause me too, I just wanna fool. Put the table clear inside, cause I'm about to crash up. I don't do the shit, I'm sorry, so cool. Ain't no time, no movie, making a slow-mo. Butting under the camera, coração to bate no tempo. Yeah, I'm ready, if you ready, I'ma show you that I'm sick with it. I'ma take your body, I'ma with it. And you don't need to know my name. Clip à vous ça pique une intention. Et moi je dis qui danse ça. Venez pas plein au lugar de ma chcoule. Donnez nos produits la chasse. C'est assez. Qu'a clé sur ta racha. Venez pas plein à casa. Qu'a clé sur ta racha. Na minha cama que não tá dessa aqui, zomba. Okay, show me your one, two, step. Sou minha boia, popo, deixa você de quem resta. Não te pego à vontade, hoje é after fest. Mas uma boa amiga que um tem amigo, pés. Não, porque eu tô mal acompanhada. Não gera essa mal pergunta, bobista, esta flor. Nunca não tem fada para de tão dolo na festa. Tudo é via nesse der um club. Mas chá, chá, chá, conversa, chá, fala, asner, chá, chá, mostra maneira como te fazem. Tudo slow motion, we keep moving. Se posso sentir coisa dura, can you tell me move it? Clip a bolsa, pequena intenção. É mais de que dançar. Venei pra ver um lugar mais cool. Onde não pode relaxar. Sou assim. Que a Cristo tá rachar. Venei pra pra casa. Que a Cristo tá rachar. Na minha cama que tá dança aqui zumba. Album de que nada.